God will save. Deus o salvará. God will save. Deus o salvará. God will save. Deus o salvará. I like to take these chairs from your place. And the leaders are going to follow Pastor Fernando. E os líderes agora seguirão ao Pastor Fernando. Pastor Fernando. Pastor Fernando. There's a great revival. Há um grande avivamento. Coming to the city. Chegando a esta cidade. Many families. Muitas famílias. Will be saved. Serão salvas. Said the Lord. Diz o Senhor. Cry. Chorem. Follow the pastor. E sigam o pastor de vocês. Come back. Vocês seguem o pastor de vocês. Saying, save the people. E digam, salve o teu povo, Senhor. Save them. Salve-os. Save them. Salve-os. Save them. Salve-os. Save Brazil. Salve o Brasil. Save Brasília. Salve Brasil. Save Ceilândia. Salve Ceilândia. Save my family. Salve a minha família. Cry for your family. Chore pela sua família. Salvation is coming to the land.